Então, o nosso tema dessa noite é medicina emocional. A gente falou semana passada sobre imunidade, sobre a fé e o poder dela, sobre o nosso corpo. E hoje a gente vai tratar das emoções, o que que elas interligam com a nossa questão física. E esse assunto ele foi tirado do jornal. Foi uma matéria que saiu no jornal Zero Hora, ainda em janeiro, em que o título do caderno Vida é Saúde em Mente. A gente gosta de trazer esses assuntos porque, para perceber que isso que a gente está falando está sendo falado aí fora por diversos canais, não é só na visão espírita que se vê isso. Então, o que ele diz aqui, em breves palavras, quando a mente não consegue mais suportar, o corpo reage. E isso não é apenas a sabedoria popular que diz. Antes, um conceito estigmatizado pela comunidade médica, o bem-estar emocional é cada vez mais compreendido como um fator crucial para a prevenção e o tratamento das doenças. Então, a questão emocional, a importância que ela tem, não só na prevenção, mas também na cura. Ele nos diz que nas últimas décadas, avanços em pesquisas nas áreas de neuroanatomia e da bioquímica permitiram que os médicos compreendessem melhor como o nosso cérebro está ligado ao sistema imunológico e como o estresse acumulado de sentimentos negativos podem tornar a saúde mais vulnerável. Essas descobertas reforçam a ideia de que, para tratar doenças que apresentam sintomas físicos, não se pode ignorar as emoções. Lá, há muito tempo atrás, já nos foi dito sobre uma mente sã e o resultado é um corpo sã. Então, o ser humano, cada vez mais, ele é visto como um ser integral, que significa que a gente não vê só o físico, o corpo, essa matéria. A gente entende que, junto com isso, junto com os cuidados, as prevenções que se tem, a gente deve olhar para o espírito, as suas necessidades, a sua imortalidade, que é o que sobra após tudo. A gente deve perceber a questão da mente, que é bastante importante, e aqui ele vai nos falar de algumas questões mentais. Fala também da questão das emoções e como elas interferem nesse conjunto. E teria muito mais coisas para se tratar do ser integral, daquilo que nos envolve. Essa visão holística de ser integral, ela é importante porque a nossa medicina ocidental, ela nos trata de uma maneira fragmentada. Se nós vamos no médico com algum problema, ele trata do problema. E se nós tivermos mais 5 problemas, nós vamos ter que procurar 5 médicos diferentes para tratar desses 5 problemas. E cada um deles vai nos receitar algum tipo de tratamento. Mas a origem desses problemas pode ser o mesmo. A causa disso tudo é a mesma pessoa, é o mesmo ser que está desenvolvendo, por vários canais, sintomas que querem dizer o quê? Querem dizer que alguma coisa não está boa. A maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida, ela está nos mostrando que algumas coisas têm que ser revistas. E esses sinais são as oportunidades que nós temos de muitas vezes pararmos e olharmos para nós. Então a gente não pode negligenciar esses sinais. A gente não pode passar por eles achando que com o tempo as coisas se resolvem. Porque com o tempo a gente sabe que as coisas elas aumentam. A amplitude dos problemas acaba sendo maior. Eu sublinhei alguns pequenas frases aqui desse texto, porque é bastante comprido, para a gente poder ver. Ela nos diz o seguinte: a partir do momento do diagnóstico, o bem-estar emocional passa a ser um dos pilares para a recuperação. Se a gente lembrar de alguns hospitais que tratam principalmente da questão do câncer e basicamente na questão do câncer infantil, a gente vai ver que eles têm junto com o tratamento alguns fatores que não fazem parte do tratamento na visão estritamente médica. Mas a gente vai lembrar que existem lá grupo de pessoas que ajudam a tornar, muitas vezes, aquela internação de muito tempo algo mais leve para aquelas famílias que estão ali. Já discute-se em alguns lugares também a colocar animais de estimação nesses ambientes para ajudar nos tratamentos e na questão das emoções, para que a pessoa que está passando por aquele problema não se sinta mais sozinha ao ponto de repente avançar nesse problema. Então, essa questão do bem-estar, ela também é vista. Pesquisadores começam a investigar também a resposta biológica do organismo a eventos causados ainda na infância, as cicatrizes psicológicas de traumas, maus tratos e negligência emocional não ficam apenas na memória. Então começa-se a perceber que algumas situações de um passado nosso, que muitas vezes a gente não percebe ou não vivencia ele no nosso dia a dia, mas ele está presente e começa a se mostrar em algumas situações de doenças na nossa vida. Então, como fazer para resolver essas questões? O nosso sistema psíquico, ele tem uma tendência a tentar nos proteger, só que muitas vezes essa tentativa, ela piora a situação do que realmente protege. Nessa tentativa de proteção, ela acaba escondendo esses problemas. Como eu disse, eles ficam latentes, não ficam à mostra, e a gente acaba achando que estão resolvidos. Mas, na verdade, os traumas, essas vivências que foram sofridas para nós, elas precisam ser enfrentadas para que a gente possa superar cada uma delas e aí sim, com o aprendizado que se tem, seguir em frente. O conceito de medicina integrativa busca, portanto, usar técnicas que tragam bem-estar à saúde mental para ajudar a curar as doenças. É preciso procurar ajuda e encontrar os hábitos e as técnicas que funcionam para cada um e que são relevantes na condição de saúde atual. Muitas vezes a gente acaba esperando que aconteça alguma coisa para começar a se movimentar, de repente a começar a fazer esse tratamento individual até. E através desses materiais que a gente vai colhendo ao longo da nossa vida, a gente vai tendo informações que nos dizem o que que a gente pode fazer, de que maneira que a gente pode perceber essas situações todas. Então, como eu disse, não vamos esperar ter um problema para, de repente, trazermos a nossa linha de vida mais para o centro de novo, que estava indo bastante longe às vezes. A gente pode perceber as coisas que funcionam para cada um, que são relevantes, que são importantes, e nos aproximarmos delas. Porque através da prevenção a gente consegue evitar que algumas situações possam ocorrer. A gente não tem como evitar todas, senão nós não estaríamos aqui vivendo essas vidas que nós vivemos. Mas a gente pode e tem o dever de buscar melhorar a nossa situação de vida, através do aprendizado, através da boa vontade, de tentar perceber esses sentimentos quando brotam em nós, se eles são bons, se não são, e e o que a gente deve fazer com eles. Os pensamentos se relacionam com as emoções, podendo desencadear o estresse. Então a questão mental, ela é muito importante. A gente fazer um policiamento daquilo que está ocupando a nossa mente, o tipo de coisa que está nos ocupando. E só para lembrar o que é esse estresse que desencadeia: reações do organismo às agressões que perturbam o equilíbrio. Então é uma resposta orgânica àquilo que está perturbando o equilíbrio dele. E esses desequilíbrios nem sempre são externos, muitas vezes são causados por nós mesmos. Então, são internos através dos pensamentos, das emoções não bem digeridas, não bem aceitas. A forma de interpretar e enxergar situações do cotidiano como mais graves do que a realidade tem a tendência de viverem, as pessoas que fazem isso, sob um estado prolongado de ansiedade. Então, quando tem um acontecimento, muitas vezes a gente já pensa no que pior pode acontecer ou dá uma dimensão maior do que aquilo realmente tem. Isso causa ansiedade, e a ansiedade é um dos fatores de estresse, é um dos fatores de desequilíbrio. O que a gente pensa interfere no que a gente sente. Investir na saúde mental é uma forma de prevenção de doenças. Eu não sei para vocês, mas para mim, quando se falava uma vez em saúde mental, parecia que estava se falando de pessoas com perturbações, pessoas que precisavam, às vezes, ser internas, pessoas que tinham problemas. E saúde mental, todos nós temos mente. O que que é, né? Então, na verdade, é sanear esses pensamentos que passam pelas nossas cabeças. É ter um controle, um cuidado, investigar o que que está tomando conta dos nossos pensamentos. Para que a gente, assim como a questão orgânica, a gente muitas vezes controla o que come, a gente também deve controlar o que pensa. Para que a gente possa, então, ter uma saúde mental. Junto com essas questões do bem-estar, como ele nos fala, já existe até uma... Existem sempre pessoas que já estão, vamos dizer assim, mais na frente em algumas situações. Então, já existem grupos também trabalhando na questão dos ambientes onde as pessoas vivem. Então, a questão de decoração, dos designs de ambientes, a questão de arquitetura, todas essas visões pensando em fazer um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, para que as pessoas que vivem ali possam se sentir bem e então ter uma condição de saúde melhor. Vamos imaginar o contrário, uma pessoa que vive num lugar onde não se sente bem, o que que acontece com ela e quais são as manifestações que ela acaba tendo. Se não nós, a gente sempre conhece exemplos para se lembrar de como isso se manifesta. E por fim, doenças psicossomáticas são aquelas em que a origem pode ser traçada até a mente. A gente faz um caminho inverso dela e chega até a mente da pessoa. Disfunções gastrointestinais, alergia, alterações na pressão arterial. Todas aparecem quando o organismo não tem mais capacidade de suportar os efeitos gerados pelo estresse contínuo. Então, como eu disse, muitas vezes a gente tem um problema e a gente vai procurar uma solução rápida, que é através, muitas vezes, de um remédio, mas a gente não está resolvendo o problema que causou isso. Nós estamos apenas colocando um pano sobre o problema. Então, que a gente possa, cada um, né, começar a investigar mais as coisas que acontecem consigo, para que a gente possa todos termos uma vida mais plena e mais saudável.